fora da barra. A barra é reportará o tráfego do Lula. Controle é o papapá, Mike Zé Chomel. Prossiga. Tá mantendo 800 pés, senhora. Tá no visual com o helicóptero na linha do litoral. Tá no através do CAB para cruzamento de norte para sul, para regresso. Vitor Mike Quebec, chame na frequência 1208. Copiado, autorizado cruzamento, 800 pés em comunicação permanente com controle. Autorizado cruzamento de norte para sul, está no visual com o helicóptero na linha do litoral, grato. Patango Vitor, Mike Quebec, número 500 pés, corredora Cher, correção, corredor Vera Cruz, já posto através do Parque de Iguaçu. Sim, se eu posto através de Paripe, Vitor Mike Quebec, no 1500 pés. Salvador, trip 5490. Trip 5490, contato radar, saída Momo, suba e mantenha nível 200. Ok, saída Momo, 200 em ascensão, está livre das restrições, por gentileza. Livre de restrições, trip 5490. Ok, ainda presente livre das restrições em ascensão 200. Muito obrigado. Salvador, 3, no 5, portão 10. Autorizado, reporta táxi. Informe o Charlie Alpha Papai, informe intenções, irá pousar na pista 17. Gente, autorizado descida para o número 500 pés, voando para o do VR Salvador. 1500 pés, informa ajuste, 1092 na proa do VR Salvador. Chame Torre Salvador na frequência 11895. 1895. Patango Hotel Oscar Zulu, informe estimados de pouso em Porto Seguro e ingresso na terminal de Ilhéus. Gente. Visão 92 para você. Papá, Mike e Juliette Romeu. Papá, Mike e Juliette Romeu, QNH1092, vento 090 graus, 149, aposta no farol de Chapó. Aportará no farol de Chapó, Romeu. 49 a bordo, 3 horas e 30 a Natal. Posicionamento 1142, autorizado táxi da ponte para da pista na 0, via Índia, alfa na ponte para chame a torre em 118, decimal 95, ajuste na 0 no 2. 013, livre táxi, ponte para da 10, 1895 a torre. 63, é 1142. Na 63, 26, ingresso Juliette para o portão 01. Juliette, portão 01, no 6326. 1924, Recife, 12545. 2545, gol 924. 063, sobre o AB 143, na autonomia é de 5 horas, ao céu do Galeão. 5490, informa tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo sul, cruzando o nível 060 para 1.500 pés, um helicóptero em aproximação. 4-9, ajuste no 012. Está presente, autorizado para o levantamento da Canal 0, Romeu, Tocará. Meu Charlie, papai, informe o tipo do equipamento. Bravo, Eto, Lago, Sport. Ciente, grato. 2 Salvador, é o Oceaner 6142. 0-1-0, pronto. 3 mil pés, ajuste no 0-1-2. Melhor, 1-4-2, ali, recorda 1-0. Padeça e mantenha 2.500 pés, ajuste permanece 1-0-1-2. A gente voe para a curta final da pista 17, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. Para a curta final da 7, chame torre na 8-9-5, fica mais perto. Xalão, para a correção, mantenha 3 mil pés, ajuste na 0-2. Cruzeiro da presente, direto 3 mil pés, ajuste no 012, livre de inscrição de atitude, sobreposição em TAP. Presente, Salvador, para passar no Vitor Mike Rex. Mike Juliette, Romeu, a intenção é voar direto para a Afirma, direto Bata, já efetou o cruzamento, cara. Sente tráfego visual, autorizado, voa direto Bata, vento no 00 graus, no 49, ajuste 1 no 0 no 2, reporte em solo controlado. Reportar no solo controlado, Romeu. 2 Salvador, para passar no Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, vento 1 no 00 graus, no 49, ajuste 1 no 0 no 2, reporte 3 milha da 1 no 7. Reporte 3 milha da 1 no 7, Vitor Mike Quebec. Chané 6142, decolado aos 46, chame controle 120, decimal 8. 20, sim, confirma. 1208, frequência do controle, Chané 6142. 208, 6142, Chané. Controle Salvador, boa tarde, é o Chané 6142. Chané 6142, boa tarde, contato radar segue da PUCA, suba e mantenha 350. Salve, mantenho 350. Pode ser o final para o Oceaner 6142? Confirme. Pode ser o final para o Oceaner 6142? Afirmo, nível final 350. Tá, 350. Meu tio Alves Papai informe quando visual com campo. Chame torre na frequência 1-1-8-9-5, desça para 1.500 pés, ajuste 1-0-1-2. 1-1-8-9-5, descendo para 1.500 pés, ajuste 1-0-1-2. Salvador, boa tarde, Papá Romeu Charlie, é o Papá. Papá Romeu Charlie, é o Papá, vento 090 graus, no 59, ajuste 1-0-1-2, reporta 3 milhas da 1-7. Pode o 4065, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia 4065. Autorizado Campinas, via Apesu 16, o nível 360, da cola da 10, com curva direita, perfil de saída da El, Leda, Vidi. O transfone é o 5443 e controle APR em 120.8. 120.8. Detenção 5 livre decolagem, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. A saída da El Leda pode voar bridge e o controle é pera em 120.8. Ok, saída da El Leda, bridge, controle 120.8. Agora sim, correto, chame pronto para o pushback, acionamento no portão 3, o azul 4065. Chamará para push, acionamento azul 4065. Tomar Quebec no solo 50, autorizado backtrack, reporte pista livre, por gentileza se ligando, puxamos a aeronave na curta final da ONASEC. Tomar Quebec, libera a esquerda na Quebec, na Papá, tem condições? Na Quebec. Autorizado, Rebeca, libera na Quebec, aguarde. Filha. Da primeira manchete, Charlie Alfa Papá. Charlie Alfa Papá, livre pouso, cabeceira 1-0, 1-7, vento 1-0, 0 graus, 1-3-9. Autorizado pouso, tem checado, Charlie Alfa Papá. Retomar aqui Quebec, mantenha na Quebec, faça backtrack, aguarde autorização para ingressar na 1-7 para se dirigir ao PAT 4. Né, 6315, decolada 5-1, chame controle 1-2-0-2-9-8. Colocação 2-9-3, zona 9-2. Gente, completando o procedimento, chame torre 1895. Confira. Pro papá, Romeu Vitor, pro senhor. Gente, reporte na papá. Papá, Romeu Vitor, mantenha a posição e aguarde a aeronave para ingressar no PAD 5. Charlie Alfa, papá, a intenção é o PAD 5? Gente, no solo 5-3, autorização na frequência livre. Charlie Alfa, papá, confirme procedência. Confirme. Vital Mike Quebec autorizado ingresso na 1-7, reporte pista livre. voltar a 3192. Então, 3192, tráfego visual, autorizado pouso, cabeceira no 0, vento 1900 graus, no 5 nós, ajuste 1-0 no 2, cheque 3. É 1-0-0 com 15, é isso? 1-0-0 com 1-5, 1-0-0 graus, no 5 nós, então 3192. Tá, 3192, 7. 685. Tripo Papá Romeu Vitor, autorizado cruzamento da 1735, ingresso na Quebec, Mike na Lima, chame solo no 21 decimal 9. Trip 5490, chame Recife na frequência 12545, secundária 12685. Terminal 142, controle. Paulo Salvador, muito boa tarde, o FGT 856, Quebec. 857, Quebec, confere, só um minuto, por favor. Sonar 6142. Sonar 6142, chame Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2085, uma boa tarde. Boa. Papá Romeu Vitor, contorno pátio, via Índia Alfa no ponto de ferro da torre em 1-1-9-5, o ajuste no 0-1-2. Então, 3-1-9-2, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Objeto 5856, pronto, copa. 5856. Natal, via Pêndulo 1-0, nível 350, decolagem da 1-0 com curva à esquerda. Perfeito de saída Pulca, transição Zipá. O transponder é o 5451 e controle a PL em 1-20-8. Para Natal, autorizado 350, decolada 10 com a esquerda da Pulca Zipá. Pêndulo 1-0, 5451, transponder 208, controle 5856, F. Tá correto, me pronto para o pushback e acionamento, WebJet 5850. Agora aí. TAM 3154, identifique, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Já tá. 3 anos, ingresso de Juliette para o portão 04. 04. Tripo Papá Romeu Vito, autorizado a alinhar e decolar cabeceira no zero, vento 100 graus no 5 nós. Azul 4065, posição 3, solicita puxa o acionamento. Lembrando que a equipe de sol vai mais para o táxi, azul 4065. Autorizado puxa o acionamento, reportará para o táxi, azul 4065. Controle Salvador, muito boa tarde. Este é o Triplo Papa Romeu Vitor, decolado da cabeceira 10 na Puca Jamon. Papá Romeu Vitor, contato radar, saída Puca, suba e mantenha nível 310. Autorizada a extensão ao nível 310, triplo Papa Romeu Vitor. Repita, Chané, 6315. Chané. 6315, controle. Escuta. Está cruzando 240. 210. Gente, chame agora o Centro Recife, 12545, 2685, foram feitas várias chamadas antes que o senhor livrar o terminal. Não foi feito não, senhor. O senhor chamou 6142, não 6315. Gente, chame Recife, 1251. 251 agora, não é mais 2545? São alternativas. Então faz favor, qual que é a sequência primária de chamada? 251. Que é criado, prossiga. Cuidado autorizado, Manati, no meu pés, decola da 197, curva direita, corredor axé. Acena transponder 0125 e controle APR 120.8. Sobeu, mais que a data. 02, estacionamento táxi decolagem, minha torre em 1.95. Mike Eco Delta, boa tarde, chame para táxi. O azul 4065, 3 horas e 31 de autonomia, 118 a bordo, alterna Ribeirão Preto para o táxi. 4065, autorizado táxi até a Ponte Ferro da Pista 1-0, via Índia, Alfa no Ponte Ferro de Torre em 1-18-95, ajuste na 0-2, com voo. Autorizado táxi até o ponto espera da 10 via Índia Alfa, torre 118.95 para o azul 4065. Ajuste 10012. Qual foi o que chamou o Saulo? 6327, prossiga. Vamos para Copa Gel, 5200. Qual foi o horário do plano? 1735. No país, ajuste 10012. Deus. Afirmo. Qual a rota? Golfo de 67. Dael ou de Deus, provável. Dael? Leda, após de Deus. Dael, Leda e Deus, graças a Deus. O objeto é 5856, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, Chimé Torre em 1-18-95, ajuste na 0-12, bom voo. Ok, chama aí, ponto de espera, 2-95, 5856, boa tarde. Autorizado a linha decolar, o vento é 1-00-179, o azul 406. Então, 3154, desça para 2 de mil pés, ingestão 0 na 2, autorizado ISX e pistão 0, reposta estabilizada.